Plantei, Senhor, em minha defesa. Levanta-te, ó Deus, em minha ajuda. Tira da lança, obstrui o caminho. Sejam como pragana os que me perseguem. Alegrar-me-ei na tua salvação. Todos os meus ossos te louvarão. Quem é como tu, Senhor, meu protetor? Tua justiça em mim é libertador. Falsas vozes se levantam contra mim, mas em meio à dor eu clamo a ti. Quando enfermos estavam, eu intercedi. Agora em ti minha alma se alegra aqui. Alegra-me-ei na tua salvação. Todos os meus ossos te louvarão. Quem é como tu, Senhor, meu protetor? Tua justiça em mim é libertador. Desperta, Senhor, não te alongues de mim. Julga-me, ó Deus, traz paz ao meu fim. Cantem os justos em grande adoração. O Senhor é a minha salvação. Alegrar-me-ei na tua salvação. Todos os meus ossos te louvarão. Quem é como tu, Senhor, meu protetor? Tua justiça em mim é libertador. Portuguese worship. A Acosta Guitar Piano. 72 BPM.